perdi anotando o ritmo do pisca alerta, tentando decifrar quantas vezes o semáforo pisca até fechar. A quantidade de metros que faz uma roda ser gigante e o índice de morte nas banheiras do Japão. Meio amor já basta pra acabar com a relação. Casais que se unem só pra discutir me deixam refletindo se não.